Permitam-me, antes de mais nada, saudar os senhores que compõem a mesa, também os senhores que estão aqui conosco, porque estamos irmanados numa luta que é de todos nós, que é a defesa da língua portuguesa. E é nesse sentido que aqui me encontro, talvez procurando uma forma de dizer-vos, antes que fale o professor Evanildo Bechara, que é o nosso grande mestre nesta questão da ortografia, da lexicografia e da lexicologia. Gostaria de dizer, antes de mais nada, que me perdoem o sotaque brasileiro. Talvez não seja muito compreensível para os fundadores da nossa língua comum. Excelentíssimo senhor presidente da Academia das Ciências de Lisboa, professor doutor Eduardo Arantes Oliveira. Excelentíssimo senhor vice-presidente da Academia, professor doutor Adriano Moreira. Excelentíssimo senhor doutor professor Aníbal Pinto de Castro. Excelentíssimos senhores presidentes da Academia de Letras da Galiza. Excelentíssimo senhor embaixador do Brasil em Portugal, doutor Celso Marcos de Souza. Excelentíssimo senhor embaixador Lauro Moreira, excelentíssimos senhores acadêmicos daqui e da Lema, representantes das delegações africanas, asiáticas, aqui presentes, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, permitam-me de início agradecer de coração aberto a honra e o prazer que a Academia das Ciências de Lisboa concede aos meus queridos companheiros de diretoria da Academia Brasileira de Letras, Ivanildo Bechara e Alberto da Costa Silva, e a mim, ao receber de forma tão fidalga e afetuosa, a demonstrar o espírito fraterno que envolve a relação entre as nossas instituições acadêmicas. É escusado dizer que muitos laços nos unem e nada nos separa, nem mesmo este rio chamado Atlântico, na expressão do nosso querido Almeida. Hoje rio, mas antes o tenebroso mar oceano, singrado pelo espírito indômito do navegador português, que levou a lusofonia ao continente então desconhecido. Mais do que qualquer outra atividade humana, o que nos liga e irmana, o que solidifica nessa argamassa, o que nos cimenta nossas relações na Europa, na América, na África e na Ásia, e estabelece uma pátria comum, é a língua portuguesa. Temos ao nosso dispor um idioma a servir a mais de 250 milhões de utentes, na expressão do nosso querido Antônio Arce, e nesta conta trata-se do segundo entre os derivados do latim e o sexto do mundo. No momento histórico em que vivemos, quando os nossos países assumem um papel de destaque no protagonismo internacional, a importância da lusofonia na geografia linguística do planeta constituirá ferramenta indispensável para a consolidação dessa influência global. Estou aqui, minhas senhoras e meus senhores, a discorrer sobre o consabido para doutores, professores, de temas específicos, os quais este orador, jornalista e autor de pouca ficção, sou jejum. Mas espanta-me, na condição de observador, dar-me conta da importância relativa que muitos de nós, pelo menos no Brasil, atribuímos a este fato surpreendente. No usufruto da língua portuguesa, temos ao nosso dispor mais de 500 mil palavras. Palavras para nomear as coisas, para exprimir sentimentos, para expor ideias, para concatenar raciocínios, para explicar o inexplicável, o mundo onde estamos, para tentar saber de onde viemos e para onde vamos. Para condenar as injustiças ou para reconhecer a parte de culpa que nos cabe quando isso acontece por nossa omissão. Também para escrever poesia, para escrever ficção, ou para descrever os fenômenos da natureza, para filosofar, ou simplesmente para narrar os lances de uma partida de futebol, desde que não seja de Brasil. Por tudo isso, meus senhores e meus senhores, creio firmemente que estamos na posse de um tesouro linguístico que nos congrega e nos irmana. Não podemos perder a oportunidade de preservá-lo na unidade e diversidade de suas realizações e expandi-lo na América, na Europa, na África e na Ásia como legado da nossa geração. Reconhecemos nos países lusófonos que a forma de dizer nem sempre é a mesma. No Brasil, país de extensão continental, fruto da inteligência e da coragem portuguesa, desde a colônia até o império, o português é falado com acentos particulares, pleno de expressões regionais, com formas quase dialetais na expressão ainda de Antônio Arles. Mas essa diferença só nos enriquece. No próprio plenário da Academia Brasileira de Letras, e aqui estão os meus companheiros, que podem atestar, os escritores gaúchos, Moacir Espria e Carlos Benjar, e os escritores pernambucanos, Marcos Vilaça e Marcos Maciel, muitas vezes, além da forma peculiar de dizer, usam expressões que aos cariocas soam inéditas. O que é bom e necessário, pois expande o nosso léxico e a nossa forma de narrar o mundo. Minhas senhoras, meus senhores, os que nos precederam na Academia Brasileira de Letras, desde os fundadores liderados por Machado de Assis, preocuparam-se com a primeira regra estatutária da Academia Brasileira de Letras, a defesa da língua portuguesa e da literatura nacional. O acordo ortográfico, também. Para tanto, trabalharam no sentido da conservação dessa unidade na edição de livros, dicionários e de vocabulário ortográfico. Nos anos 70 do século passado, na presidência do saudoso Sergésio de Ataíde, o grande benemérito da nossa casa, publicamos a primeira edição do vocabulário, iniciando-se a série contemporânea. E hoje podemos apresentar à Academia das Ciências de Lisboa a quinta edição deste vocabulário, organizado pelo eminente filólogo, lexicógrafo e lexicólogo Evanildo de Sá. A quinta edição. Esta é a quinta edição. Ela se encontrava em sua fase final de preparação, quando o governo brasileiro confirmou os protocolos da implantação do acordo operário. Por essa razão, atrasou-se a edição da obra que ora estamos apresentando a vossas excelências. Fazemos votos para que essa implantação se dê em todo o espaço da lusofonia, para garantir a unidade essencial da língua e o seu florescimento e difusão no mundo de hoje. Para terminar, faço minhas as palavras do presidente Alfredo Jataíde na apresentação da primeira edição do vocabulário, que data de dezembro de 1977, e que, 32 anos depois, continuam válidas. Aspas. Dado o espírito com que é publicada, o viver na língua um bem comum, que será tanto mais de cada um, quanto mais for de todos, esta obra não apenas está aberta a receber, senão que instantemente pede sugestões críticas de aperfeiçoamento de quantos nela queiram colaborar com um ânimo construtivo. Muito obrigado.